que eu vivi. As mãos me pudesse voltar, se o tempo que eu perdi um dia tornasse a encontrar. Saudade nunca mais sentiria, porque eu nunca, nunca mais ia perder você. Só tarde, muito tarde talvez, é que a vida nos diz: só se ama uma vez. Saudade nunca mais sentiria, porque eu nunca, nunca mais ia perder você. Só tarde, muito tarde talvez, é que a vida nos diz: só se ama uma vez.